Primar ponto para Cosme e Damião. Naruandê, Naruandê, Naruandá. Ora viva as crianças que no terreiro vem Saravá. Naruandê, Naruandê, Naruandá. Ora viva as crianças que no terreiro vem Saravá. Hoje tem alegria, hoje tem alegria. Hoje tem alegria com a vida minha. Hoje tem alegria. Você quer? Eu quero uma roupa. Quer uma roupa? Tá aí, eu vou te dar uma roupa branca, bonita hoje. Hoje é dia de tua festa, né? De teus anos. Tá aí a roupa. O que você quer, meu filho? Eu quero uma bola. Você quer uma bola? Tá bem, hoje é dia de festa, eu vou te dar a bola. Tá aí a bola. O que é que você vai fazer com essa bola? Jogar no telhado. Pronto, vai achar encrenca. Vai jogar no telhado, tá bem? Vamos brincar todo mundo agora. O que você quer agora? Quero uma pingada. Quer uma pingada? O que você vai fazer com essa pingada? Atirar no passarinho do vizinho. Pronto, vamos ter barulho. Vamos brincar, pessoal. Corne Damião. Viva Corne Damião. Hoje tem alegria, hoje tem alegria. Hoje tem alegria com a vida minha, hoje tem alegria.